À beira do abismo. Olá e sejam bem-vindos a mais um especial de canções aqui no À Beira do Abismo e desta vez canções do desconfinamento, porque supostamente já não devemos estar isolados ou pelo menos tão isolados como estávamos antes e ao mesmo tempo que a vida normal ainda não voltou, algumas coisas que fazíamos antes do Covid agora podemos voltar a fazer de uma maneira diferente. Muita coisa vai mudar, a maior parte dessas coisas para mal, não sabemos o que nos espera, vai haver uma crise brutal, vão haver consequências drásticas de toda esta pandemia, mas este não é mais um programa de comentário político e não é esse mesmo o objetivo deste especial, é apenas passar música. E por isso eu escolhi mais umas quantas canções que não têm nada a ver com desconfinamento, mas ao mesmo tempo podem ter. Basicamente são canções de álbuns que andei a ouvir nos últimos tempos, ou não, ou coisas que me foram surgindo na memória e que fui procurar à minha biblioteca de música para retirar e fazer esta compilaçãozinha. E para a semana voltamos com o programa habitual, com um convidado, mas hoje preferi voltar à música. Até porque já devem estar um bocadinho fartos de ouvir a minha voz, por isso uma pausazinha também não fez mal a ninguém. Por isso, aqui vai uma horinha de música com canções do desconfinamento. Tell me straight, rare words and swear words, good words and bad. Us in the park, strolling the summer days of imaginings in my head, and words from our hearts told only to the winds, felt even without being said. I don't wanna bore. Love. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ooh, my nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the form and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ooh, my nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the form and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ladies, ladies, ladies, ladies, take it easy when he leaves me. Please be my guest. Do whatever I might have left in his kitchen cupboards, in the back of his bathroom cabinets. And oh yes, oh yes, oh yes, there's a dress in the closet. Don't get rid of it. You look good in it. I didn't fit in it. It was never mine. It belonged to the ex-wife of another ex of mine. She left it behind with a note. One line it said, I don't know if I'm coming across, but I'm really trying. She was very kind. get through. Yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver sure that she was dead. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. The judge does not agree and he tells them so. Oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead. Teima a preguiça a tomar posse deste corpo já pesado. Belo vinho meu ele fosse, não estaria aqui plantado. Mas já levo a minha conta e o Tabernas agradece. Mais dinheiro eu tivesse, ficaria, ficaria todo cá. Brinda a nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda a vós e já sem vós, brinda quem aí vier. Teima a preguiça a ser maior que a vontade de abalar. Mais um copo abaladiço e outro para recomeçar. Esta dança de balcão que à parte os abraços, nada deixa, nada fica, nem histórias para contar. Brinda a nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda a vós, e já sem vós, brinda quem aí vier. Brinda a nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda vós e já sem vós, brinda quem aí vier. Brinda nós, brinda aos avós, se houver céu não estão lá só. Brinda vós e já sem vós, brinda quem we'll be right back. Já viajamos de ilhas em ilhas, já mordemos fruta ao relento, repartindo esperanças e mágoas por tudo o que é vento. Já ansiamos corpos ausentes, como um rio anseia pela foz. Já fizemos tanto e tão pouco que há de ser de nós. Que há de ser do mais longo beijo que nos fez trocar de morada. Dissipar-se-á como tudo em nada. Que há de ser só nós o sabemos, pondo fogo e a chuva na voz, repartindo ao vento pedaços que hão de ser de nós. Já vivamos brasas molhadas no caudal da lágrima vã, e flutuando a lua nos trouxe a luz da manhã. Reencontramos lágrima e riso, demos tempo ao tempo veloz. Já fizemos tanto e tão pouco que há de ser de nós. Que há de ser da mais longa carta que se abriu peito alvoroçado, devolver-se-á endereço errado. Que há de ser só nós o sabemos, pondo fogo e a chuva na voz, repartindo ao vento pedaços que hão de ser de nós. Já enchemos praças e ruas, já invocamos dias mais justos, e as estátuas foram de carne e de vidro os bustos. Já cantamos tantos presságios, pondo fogo e a chuva na voz. Já fizemos tanto e tão pouco que há de ser de nós. Que há de ser da longa batalha que nos fez partir a aventura. Que será que foi? Quanto é quanto dura? Que há de ser só nós o sabemos, pondo fogo e chuva na voz, repartindo ao vento pedaços que hão de ser de nós. You don't care, you're just glad that Have you ever been away? Where were you when we took Calais? I don't know, I don't care. I'm just glad that I wasn't there. You don't know, you don't care. You're just glad that you wasn't there. Have you ever been away? I don't care. I'm just glad that I wasn't there. Neighbor, rake the streets of Europe. Give our kids a chance. You give them boys who lay by tap and shoot their trips to France. 'Cause you have never seen a smelt in this ungodly death. It's like the stench of roasted lamb upon your father's breath. Retains the mask it wore. dusty table, musty smells, tarnished silver lies, discarded upon the floor. Only feeble light descends through a film of grey that scars the panes. Gone the carving. According to nature's law, as old as they. Why can we never be sure till we die, or have killed for an answer? Why do we suffer each race to believe that no race has been laughing and a clowning just to keep from crying. I'm laughing and a clowning just to keep from crying. I keep on trying to hide the fact I've got a worried mind. Let me tell you, being life of the party seemed to be my role. Since you left me, baby, being life of the party seemed to be my role. I keep on trying to hide my feelings, trying to hide my soul. Let me tell you what I do. I stand in the doorway, watching all the girls go through. You might not believe me, baby, but I stand in the doorway, watching all the girls go through. I keep on trying to find me someone to take my mind off you. tickle them for me, huh? Keep on laughing and clowning to take my mind off you. She thought I was all right in a sort of a limited way for an off night. She said, "Don't I know you from the cinematographer's party?" I said, "Who am I to blow against the wind? I know what I know. I've said what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I've said what I've said. It really reminds me of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, "What does that mean? I really remind you of money." She said, "Oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep." You the woman who was recently given a full bright. She said, "Don't I know you from the cinematographer's party?" I said, "Who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I do in the back of my head. I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I do in the back of my head." I know what I know. desejos. Faço tudo por te encontrar. Sou a imagem certa no fim do dia. Seguir. E pronto, faltam 2 episódios para acabar esta temporada do À Beira do Abismo. Eu até poderia fazer mais, mas entretanto pensei que se calhar seria melhor parar por agora e o podcast depois voltará em setembro ou outubro ou noutra altura. É melhor não estar a dizer uma data que depois não se concretiza. Mas já os 2 convidados que vão aparecer nos próximos 2 episódios já estão agendados e supostamente serão internacionais, veremos se algum deles cai entretanto, e também já terei alguns convidados para depois, para o regresso em setembro ou outubro. Vamos ver também se concretizam e também se não são ideias que depois têm de cair por alguma razão, mas muitas coisas boas virão aí e espero que gostem das conversas e espero que tenham gostado deste especial de canções do desconfinamento. Da minha parte é tudo, obrigado por terem ouvido mais uma vez. Já sabem, partilhem com os vossos amigos este podcast, subscrevam na plataforma onde o costumam ouvir e deem sugestões nas nossas páginas de Facebook e Instagram, Podcast Abismo, aí ambas. E é isto. Obrigado, mantenham-se seguros, obviamente. E apesar de tudo e apesar de todo o caos que nos está a rodear e do cenário muito negro que se aproxima, apesar disso é difícil não dizer aquilo que eu uso para acabar sempre estes episódios, nem que seja a intenção. Por isso, obrigado e bem-ajam. À beira do abismo.